Sierra Portugal 0-2-2, passed up river by 8-1, inbound to your holding point 1-0-1-0. Head to the holding point, call tower 1 and make a small 6-0, ultimate tower 1-0-2-0. Copy 1-0-2-0 and connect with the taxi via main apron until the holding point 10-1-0, and that's how we take Juliet or India. Via India, Sierra Portugal 0-2-2. Via India, Portugal 0-2-2. Juliet is... and of it, okay? Copy. Portugal, 0. Air Portugal 022, confirm if you phone on board. Stand by. Passing by to push down, stand by now. Afirmo, AV6720. Autorizado pushback em coordenação com a equipe de escala para a passagem de Portugal. Ok, we're not going to send it down. Port 233. 233, copy. Have a nice flight. Thank 601, fala 54, livre à direita, fala 121, decimal 9. 219, exato. Roger, hold short, send the call 1 and 8 decimal 60. Hold short, send the call 1. Salo, boa noite, 601. A noite do 601, Alfa mantém a cidade de Juliette. Alfa a cidade de Juliette, então. Localizador 3894. 3894, chame torre 198 decimal 6. 186, boa noite. 3567, chame o centro Recife, 1288, alterando 260. 3894, está estabilizando no LF da DR. Gente, reporte externo. Botar na missão. Portugal 022, clear to line up and take off runway 10 wind 170 degrees with 11 knots. Cover, clear for takeoff, runway 10 Portugal 022. 601 no Juliette, porta 104. Terra agora, o SAN 3894, baixou essa mão. Gente, aguarde pista livre. Caramba. Zero, estamos com 1:06, 3:40, altando com 5. 720, Pátio Índia, ponto de espera, torno 1:06, gestão 020, bom voo. Índia, 1:06, 1:06, obrigado, altando. Quatro, livre pouso no 0, vento no 60 graus com 1:29, altímetro no 020. Livre pouso, 3894. Portugal 022, airborne 58, call departure 119, your decimal 8, have a good flight. 99, muito obrigado e boa noite, service call. Portugal 022, boa noite, radar contact, clap 2, contact 350, flyhead, zipar position. Copy, direct to position, zipar, climbing 350, Portugal 022. Go 1273, está para 2.000 pés, ajuste 1020, reporte, estabilizado, localizado. Sete 20, a linha mantenha no 0. Linha mantenha no 0, sete 20. Solo 59, livre à direita, solo 121, decimal 9. 29. Salvador, 3894, tem bom ano. 3894, boa noite, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 1. 70 graus, com 4 nós. Esse é colagem, meu caro. Obrigado. 720, decolada 01, controle 120, decimal 8, corrija 119, decimal 8, bom voo. 19, obrigado, boa. Salvador, Buenas, ao 6720 decolado na Tael Blast. UFP 6720, boa noite, para passar dados para o 660, apoio 2000 pés, vou em teto liga. Pós 2000 Leda, atenção, liga ao 360, 6720. Salvador, boa noite, San 3897, autorização Guarulhos, cliente da IAN. Boa noite, San 3897, Guarulhos, aprovado no nível 340, decola da pista 10, preciso saída da Euleda Bridge, após interceptar o pêndulo 16, pode conforme rota do plano. Transponder 5574, controle 119.80. Aprovado para Guarulhos, nível 340, decola da 10, saída da Euleda Bridge após o recepto oeste da Tampesolo 16. O controle 55, corrijo, transponder 5574, controle 1098, Tan 3897. 3897, após conforme a rota do plano. Ok, após Bridge e recepta a Tampesolo 16 e conforme a rota do plano apresentado, Tan 3897. 3897, correto, caminhão. Solo Salvador, muito boa noite. Eu vou no 567, licença da Yankee, autorização Brasília 380. Boa noite, vou no 567, copia 360. Copia. Vou no 567, Brasília aprovado nível 360. Decola da pista 10, perfil de saída Arbora Elefa, curva à direita, 17 Tampesolo 17. Transponder 5573, controle 119.80. Segue autorizado para Brasília, um nível 360. Decola da pista 10, com curva à direita, perfil da Arbora Elefa. Interceptando o Tampesolo 17. Aciona 5573, controle 198, voo 1567. Tô no 567, protegimento correto, também pronto. Demora lá, 567. Roswell 022, contact repeat, same frequency 126.85, enable 125.45. The 635 to 525 at Portugal 022, boa noite, obrigado. Livre pouso mão no zero, vento no 70 graus, cono 3 nós, altímetro no 020. 0020, liga o posto 0, 1, 2, 3, 3. 6720, chame o centro Recife, 1251, alternativa 1325. 251, 3325, obrigado, boa noite. Boa noite, vovô. Decimal 9. Direito, 219, vovô. Salvador, boa noite, Gol 1273, de Brasília. Boa noite, Gol 1273, Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 03, Gol 1273. Informação em Curtianque, Guarulhos, aprovado no 360, decola da pista 10, terceiro saída da El, Leia da Bridge, após o preso 16, conforme rota do plano. Transponder 5567, controle 1198. Chanel 6259, correto, chame o som. Da 3897, livre acionamento, chamada táxi. Zero Galeão. Boa noite, voo no 601, Galeão, aprovado nível 360, decola da pista 10, preciso saída da Euleda Bridge, intercepta seu pesilum no 0 após conforme rota do plano. Transponder 5004, controle 119.80. Pesilum 360, Galeão, decola da Euleda Bridge, após a pesilum 10, responde 5004, 19.80. Volo 601, no cotejamento correto, informação em curso e antes, chame pronto. Isso aí, antes, contra o 601. Baixana 6259, livre acionar o semitaxi. Livre baixana 6259. Está com 173 a bordo, autonomia de 3 horas e 50 alterando da Leão. 3897, bate o Índia, ponto de espera, chama em torno 186, ajustando 020, bom voo. Bate. Chega da Mari, descendo para o 050. Ah, 3603, autorizado então. Abre. Uruguai 3897, ali em decola da 10, vento 180 graus, cono 4 nós. Oceaner 6259 para o táxi com 104, 4 horas de galeão. Gente, Oceaner 6259, Pátio 1 no Índia, ponto de espera, torre 186, ajuste no 020, bom voo. Pátio 1 no Índia, 186, obrigado, boa noite. Três, oito, nove, sete, decolador, dois,